Também com a gente, um abraço pra vocês, Arame da TF. Olha o meu parceiro Maico Absoluto, o Glebinho Melo também. Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock, deixar o som me levar, e na batida do novo príncipe o som vai rolar. E o Artemio, galera do G de Marituba, novo príncipe negro. Bora, Marquinhos. Alô, João. Meu parceiro João acabou de chegar com a gente. Um abraço pra você também, parceiro nosso, Roginho. Já tá no pop! Manda MC do Pop! Estamos apresentando. Estamos apresentando. Pop Som. A gente. Valeu, Emerson! Ele tá no pop! Um abraço! E aí, Gê, como é que é? Rompendo fronteiras hoje! Valeu! Empresário Fabinho! Alô, Cleb do Minizal! Ele tá de boa, tá no pop hoje! Um abraço pra você, Cleb! Te prepara que tem muitas novidades aí! E aí, Gilô? Cadê o Pitbull? Tá ali! E Alexandre, calma, viu, Alexandre? Olha o coração! Foi ou não foi? Parceira de Ilson, sua primeira dama, o Alan Paraense. Alô, empresário Barão. Bora, Felipe, bora, Felipe. De seguro, não quer nem saber hoje, hein, Felipe. Cadê o Jobson Gordinho? Cadê ele? É o Piranha que tá ali? Tá doido. Olha o Piranha do Passinho. Tá ali com a gente, tá ali boa. Alô, Piranha. É o Pop. Te dá só o papo. O Águia da Amazônia chegou. Bora, Bachola. Não. Não. Um abraço pra você. Aí, meu amigo Flávio, Marquinho, Tayane, Jimmy, aqui com a gente, Gordinho. É a Pânico. Alô, parceiro Bachola de Santa Rosa. Eu que planejei contigo uma vida inteira, que ia te dar o sol e sair a primavera. Jorginho Malvadez, aqui comigo, meu irmão. Mas você brincou comigo. Eu te dava tudo. Júlio Coelho. Fala, meu parceiro Márcio Branco por ali. Um abraço toda a galera de Vigia. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. E você? Sentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Meu amigo Tuca e o Riel de Bragança aqui com a gente. Um abraço pra vocês também, valeu. Tá todo mundo no pop. Ela mente ou não mente? Mente. Já já chego contigo aí, Jailson. Bora que é marcante. 1, 2, 1, 2, 3, depois. parceiro João tá aqui com a gente. Um abraço pra você também. Alô, João! E aí, Paulinho Ramacena, como é que é? Tá de boa, tá no pop. Luciano da Didas. Meu amigo Mike e Ramon em companhia do Chego, Gordinho. Olha o G, você. Fala, time! Gordinho dos Mercenários, Manuel, tá todo mundo aqui. Eles são. Pop só. O nome G. Alô, Kleber! Parceiro Kleber do Mirijal, tá aqui. Do jeito que vou. Bora, meu gordinho! Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez. Pensando são amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Falta aí. Contrabando, eu quero te ter. Esse amor de contrabando. Só ficar de vez em quando eu quero viver. Lugman! Bora grandalhão, Daniel, vai! Ele tá no Fabião, Chicozinho! O homem é grande. E esse vício? Você vem me procurar, como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como se eu, no calor da minha cama. Jailson da equipe Ojipá! E a matriarca Andréia tá aqui, Fábio! Pode crer! Logo agora que eu. Esse é o homem que manda e desmanda na CID, viu, Gordinho? Alô, Brenda! Bora, Brenda! Tá ali de boa! O Marcelinho, o Arthur, tá todo mundo! E aí, Gleb, garoto! Alô, Fabinho! Edilo! Bora, Luciano da Didas, como é que é? Banda! É abandono! A marca do Belo de no Brasil. Alô, empresário Barão! Tá aqui comigo! Alô, Amanda, Pichibuco, é teu sonho! Popson! Não, pronto! Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivi. Não alivia, meu águia! Sem pensar, agindo por e por. E arame, faz devagar! Seguindo a voz que vem do coração. Deixando acontecer o nosso. Bora, manda Pichibu, tá ali, bebê! Bula! Você não sai da minha memória. Mesmo assim, e não tem mais volta. Deus me trocou por um alguém. Atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que. Sexta-feira, gostinho, dia 8 de dezembro. Tem Pop Show no Círio de Garaparu. Sexta-feira, dia 8. Lá no Círio de Garaparu. Tem o Águia da Amazônia. O Águia da Amazônia. É o Águia! Festival do Camarão, né, Gordinho? Na sexta-feira, dia 3, lá em São Caetano, no aniversário do Sábio Show, isso, Josimar? Vamos, vamos todo mundo junto. é fronteira, Barão, bora. Tem coragem? Ele é a primeira. Amanda vai também. Já avisou? Bora, Bruninho. É um abraço pro físico lá, desgraçado. Olha a cara do jovem, seu Gordinho. Olha lá. Hoje eu escutei uma canção de amor. E aí, Clebinho? O nosso parceiro Clebinho Melo também com a gente, valeu. O Estéreo, os acorrentados Gordinho Mercenário também. O Márcio Angélica Júnior Coelho também tá por ali. Um abraço pra você. Minha solidão sufoca cada dia, mas bate a vontade aqui. Acerei todos fragaçados. Vai com a gente no Bolsão. Marcelinho tá ali! Um abraço pra você, Marcelinho! Esse moleque que jogou com o Fábio na seleção do Tauá na época, viu, Gordinho? Marcelinho! Levanta a mão pro Gordinho vir aí. Ele não mata fé. Olha o Marcelinho, tá ali, ó. Marcelinho, levanta a mão. Olha aí, ó. Futsal era nós. Bora, Marcão! Vai enganar quem jogou no interior mesmo. Vai, vai, vai, vai, vai. Tá vendo o físico? Continua mesmo. Quem jogou o físico, continua mesmo, né, Josimar? Agora quem não jogou, tá aí. Alô, Gê! Gê de Marituba. É de Marituba, Gê? Davidson! Paulinho Robacena, valeu! Manda 007. Alô, Cururu! Nosso amor era tão lindo e ver você sorrindo me faz sonhar tão bem. Mas depois você se foi, deixando em minha dor, não posso... Arame da TF, tempo da KM5, garoto! Noite, não... Eita, tempo bom, Michael Absolute! Você está... O Águia. Poderosa. O Águia. Vamos, meu parceiro, o Clebinho tá aqui com a gente. Vamos, Clebinho. Um abraço pra você também, tá ligado? Ele tá no pop. E aí, Fabinho? Fabinho? Ele gosta. É ou não é, Fabinho? É. Bora, meu parceiro, Alan, para esse... época, Barão, te lembra? Lembra? Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. E o quê? Não se entregar. Eu sempre treinei. Bora, meu parceiro Marquinho dos Bobinos de Orei. Um abraço pra você, alô, Cláudio. Sedutor. Gê de Marituba, aguenta o som, Gê. Pop Som. Oh. Quem não tem história, não. Baby Rumba Cena já tá na área. Aqui. Um abraço. Alô, Paulinho. E vem, e vem, e vem. E vem comigo, vem dançando no passinho. E não vem. Vem comigo. Vem com o Fábio e o Gordinho. Lá vem a nega. Lá vem ela. Lá vem a nega. Lá vem a nega. A nega tarada. Lá vem a nega. Lá vem a nega. A nega tarada. E pode vir, eu tô fervendo. Nega tarada, a piranha do banheiro. E pode vir, eu tô fervendo. Nega tarada, a piranha do banheiro. Sim. Tira quando os mano bota, tira, bota, bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Vai gostinho, vai botando, vai gostinho, vai botando, vai, vai, vai, vai. Bota beijo, bota, bota, bota, beijo, vagarinho. Especialmente para todas as meninas que gostam de dançar e ainda chama as amiguinhas. Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom. Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão. Vai, vai. Senta essa bunda no chão. Vai, vai. Fica essa bunda no chão. Vai, vai. Bota essa bunda no chão. Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão. Vai, vai. Senta essa bunda no chão. Vai, vai. Fica essa bunda no chão. Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão. Bora, bora, bora, detonando. Vai, gordinho, vai. Olha o caqueado, caqueado, vai, Fábio, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. É tudão, é tudão. Bora, Temer, no passinho do Jabá, garoto. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos. Alô, Renan, chega junto aqui. Bruninho, aqui com o Josimar rapidinho. Alô, Renan, aqui no Pop rapidinho com o Josimar. Chega junto, Renan. Tem que ser agora, viu? Vamos, vem dançando, curtindo a festa do som que agita a galera. Puxa o com o DJ Daniel. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu carro. Um, dois, três, vai! O incrível crocodilo no comando, o animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na... aqui. DJ Jaderson, o gordinho do pop som. Aqui é o gordinho do pop. Para, gordinho, para, gordinho. Olha o pop. É o popinho da canção e as novinhas do ninho do águia. Vai, Jaderson. Gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar. Bora, meu parceiro empresário, barão, não alivia não. Tá na Amanda Fijibu Jaderson. Alô, Melly. Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite o bagulho foi incrível. No escurinho com as gatas na festa do crocodilo. Aí é só marcante, eu vou ficar daquele jeito. Todo no estilo pra curtir o ouro negro. Hoje a festa é nossa, quando eu sair daqui. Hoje eu tô afim, eu vou curtir lá no Rubi. Eu quero uma princesa, eu tô daquele jeito. Tá ligado, só tem princesa, é o Mega Príncipe Negro. Chega domingão, no Nova Dimensão. Curti na madrugada com a garrafa de Xandão. Pra finalizar, vai no Badala, só vem a novinha se acabar. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo. Deixa no bastidão, deixa no bastidão. Deixa no bastidão, no bastidão, no bastidão. Para no bastidão, para no bastidão, para no bastidão. Agora levanta a mão, quem é, quem é, quem é? Joga a mão pra cima só as bibi perigosa. Joga a mão pra cima só as bibi perigosa. Joga a mão pra cima só as bibi perigosa. E joga a mão pra cima só as bibi perigosa. Joga a mão pra cima só as bibi perigosa. Joga a mão pra cima só as bibi perigosa. Aí no final tu diz pra bibi, né, bebê? Tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ. Saiu com F10 um dia. Ficou na fita. Bora, gordinho! Como é que ela tá, gordinho? Como é que ela tá, gordinho? Vai, vai, vai. Tá passando mal, ela, gordinho? Tá, tá, gordinho? Amanhã essa mulher vai. Ah, gordinho! Não tem negócio de uns brothers, não, né, gordinho? Não tem brothers, não! Aqui é os compadres, viu, Josimar? Qualquer dia vou te apresentar. E segura dia 29, moleque. Vou dar-lhe a bicada. O maestro já disse. Vai ser bicada pra todo lado lá. É ou não é, maestro? Bicada, hoje eu vou dar da bicada. Bicada, hoje eu vou dar da bicada. Bicada, hoje eu vou dar da bicada. Bicada, hoje eu vou dar da bicada. Bicada, hoje eu vou dar da bicada. O gordinho tá tocando. O gordinho tá tocando. O gordinho tá tocando. O gordinho tá tocando. Bora, gordinho, dos mercenários. O gordinho tá tocando. Ele tá tocando. Seu copo personalizado com mortadela, viu? Eu e tudo tá lá, eu vou. Bora, mortadela! Eu vou recomeçar e de você não vou. Manda meu parceiro Piranha, tá aqui com a gente, gordinho. Alô, Piranha! Eu e tudo tá lá, eu vou. Manda essa, né? O grupo da Panelinha Futebol Show! Eu sei que é lá. O que me fez chorar? Bora no 12. É pop. Pop som. O que me fez sofrer? Família Mirizal e Santa Isabel. Tá todo mundo. Vai! Alessandro Costa, que eu sei. Abre a. Abre a. Abre a. Não, isso só no fim da festa. Abre a. Abre a. Vai, gordinho! DJ Lucinho. Alô, Zonilson. Esse é o famoso 16 toneladas. Bora que eu cheguei! Hoje eu vou dar-lhe a tapa. Hoje eu vou dar, daqui a pouco, né, maestro? Vou dar a tapinha, tapinha, tapinha, alongeia, alongeia. Por quê? Eu sou safadão, safadão, safadão. Estênio é safadão. Estênio não. É acorrentado de benefícios, Gordinho. Safadão, eu sou safadão. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Quem acha que hoje vai dar PT em São Isabel, hein? Quem acha que hoje vai dar PT, Alan Parés? Bora pra cima, meu irmão! Anderson! Lá de Paraopebas, tá aqui com a gente. Um abraço pra você, meu garoto! Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. É, gordo. E vai dar pra festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar pra festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Alô, Belly! É. Alô, Eri! O clima ostentação, é a tal da bandida. E o Mick e Pichibum! Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Tá girando! É o baile do Pesla. Agora! E Fabinho? Quer matar um, é? Tá puro isso aqui, rapaz? Tu é doido, é, Fabinho? Bora, minha matriarca, Andréia, tá por ali? É, Andréia, tá no pop! Andréia, cuidado com o Carlos Eduardo, viu? O Cadu tá doido pra visitar lá. É, ué, te sigo! Essa parada aí, tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Eu bom bom balança, então joga essa porra que toma, toma, toma. Ronzinho tá aqui com a gente, Ronzinho das Marcantes. Um abraço! Alô, Caminho Melo! Bora, Fábio! Bora mostrar porque a gente é tudão, meu irmão. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque mais ou menos assim, gordinho mercenário. Hoje eu tenho certeza, se beber deu trabalho, vou pra cima da mesa. É tudão! Pra que eu caio no chão. Tá doendo demais esse meu coração. É que a saudade hoje veio de galera e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Tá fazendo eu fazer uma besteira. Tem um litro e um copo vazio e um celular dando bobeira. Ninguém! Ninguém é de ferro. Chorar na... Olha o coração, Artemio! Faz mal assim. Tô no fundo do poço. E a Miris, o Gucci Gucci. Mais uma coisa é certa. Ai, eu lá em Santarém. Certa. O Fabinho já disse. Ninguém é de ferro. DJ Fábio. Ela não paga imposto. No mês de dezembro. A saúde. Eu vou te levar pra Santarém, né, Fabinho? É budigo, tigo, tigo, é passear de lancha. Andar de jet ski, tudo isso e muito mais. Por conta do Fabinho. Dá pra ela. Estraga a minha vida. Oh. Você é só o gerente da empresa lá, né? Só isso e nada mais. Banda 007. Estênio nos acorredados, alô, gordinho! A Josi Pop! Pop! É que a saudade hoje veio de galera. E aí? Me trouxe o cheiro, o gosto da boca. Gordinho! Olha o nosso parceiro Barão. Sim, esse cara que é parceiro nosso, Amanda Pitbull tá ali. O galera de São Isabel, meu amigo Paulino Ramacena. E o grandalhão Daniel, tá todo mundo aqui com a gente. Os nossos amigos, as nossas equipes aqui de São Isabel. A gente até agradecer o carinho. O Arame da TF tá ali também. E Arame K. Jobson Daniel. Alô, Bruninho! Manda 007. Esse pop é pra dançar, vai! Aonde foi parar? E aí, nego? Bora, Paulo? Wilke? Daiane? Tintureira? E até 4 da manhã. Cadê o Lucílio? Cadê o Juninho? Aqui a pouco liga o sim. Vamos juntos, vai! Gê! Bora, Ramon! Na manhã! Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido. Clebinho de Melo! É! E aí, Felipe? Já que não é. Bora, Carolzinha. E amanhã? Vai, vai, vai! Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo enquanto eles estão. Parceiro Fabrício Oliveira! Fabião tá aqui no meu lado direito. Um abraço pra você. Ao Fabrício Pineiro. Eu sempre me engano com o sobrenome dele. Olha aqui. O que vale é a intenção, né, Fabrício? Alô, João Goiânia! Estão indo trabalhar. Baixola vai na mana, Júlio Coelho. Alô, Márcio Branco. De novo, manda zero. Amanda Pitbull. Queria me lembrar de você assim, aqui. Com um sorriso. Meu amigo Relíquia lá do Tauá tá aqui comigo. Josimar, tem muita gente do Tauá aqui que tá perguntando quando o Pop Som vai no Tauá. Se eu não me engano, é um domingo, dia 4, é isso? Um dia 4 ou dia 3? Com sabor, dia 4, né? Como não posso... Domingo, dia 4 de dezembro, não... lá no Balneário Churupita, viu, Relíquia? Tem o Pop Som Magno da Amazônia. Dizer... A família do Tauá matar a saudade da gente, né, gordinho? Aqui. Domingo, dia 4, no Tauá. Pop Som Magno da Amazônia. Vai na Amazônia aí, viu? Vanessa! Uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. Como é que é? A metade do que eu sinto. Para o Marcelinho. Tenta... E aí, Marquinhos? E se for pouco resultado, junta todos. E o bacalhau na nossa igreja, meu irmão, dá valor. Alô, G de Marituba. E aí? E aí, maestro? Se tá duvidando de quê? E aí? Se ainda não tá bom, me diz. Como é que é? Alô, nego! Uma coisa pra... Vindo equipe de vigia! Tá ali, ó! Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva? Ei, meu compadre, assim do minha cara. Eu te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Alô, parece! Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um... Esse João, vou te contar, gordinho! Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada... O nosso parceiro João e toda a equipe que vem de Anani Dela. Tá aqui com a gente, um abraço pra vocês também. Família Mirizão! Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca. Aquela amiga de Benevides, né? Deve ser solteiro. Deixa de um... Aquela mesmo. Uma coisa. Aquelas automotivos. Por alívio passageiro. Oh, yeah. Beijar umas quatro ou cinco bocas com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. GDC! Lembrou de mim. Um abraço! Eito! Alô, DNA! Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou no... Quem era, compadre? Da lembrou da minha coberta. Na época. Esse alguém perfeito que... Fala aí, fresco! É a... DJ Fábio! Ai, Fabinho! Aí você se lembra que a gente se... Cleber do Minizar! E vai voltar pra mim, se for... Jailson! Porque se alguém... Na época! E você tanto espera, eu... Lá! Eu era... No Festival da Cor! Asas livres. Essa aqui tu sabe, né? É daqui do lado direito. Te liga nessa música aí, nego. Alô, Davidson. Eu tava certo de que o amor era pros outros, não era pra mim. Josimar é tipo uma tosse e outra, né? Um cara esperto, fechado no meu canto, só vivia... Não desceu o uísque aqui pra mim, viu? Marcão, rapidinho. Entre uma boca e outra, uma dose e outra, toda madrugada nessa vida louca, nem passou pela cabeça me apaixonar. O quê? Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu... Alô, Barão! Ei, Pitbull! Pensa e explica. Será que a gente fica? Ih, rapaz! Eu esbarrei no seu olhar. Tropecei no seu. Sabe que é nós sempre, né, Barão? Língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito. Sabe que é nós. Pensa e explica. Como é que a gente fica? Edilson é a primeira dama! Junto com o Alan para este, meu irmão! Tu quer dançar, quer? Davidson! Esse toca tudo, bora! Ele disse que me amava. E aí? Que nunca me deixaria. Olha a cara do Rui hoje. Meu amor foi só mentir. Duda nunca errou um pênalti. Você mentiu, meu amor. Ô, oh, Duda. Mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. Bateu um pênalti, errou. Errou, errou, errou. O gordinho chegou. Todos os teus beijos. Se não fosse F10, mano, já era. Os meus sonhos que eu só vejo. E Alessandro Jamelense ali, ó. Um abraço, Alessandro. Você não me merecia. Ele vai ser parceiro do Fábio, né, Alessandro? Um pouco, tá aqui. Um irmão. Sempre parceria. Coração conquistou. Eclipse o fenômeno. Estou camada de amor. De Ginaldinho e Eduardo. Meu coração conquistou. Eu quero agradecer a presença do meu grande amigo DJ Lucinho, lá de Vigia, o Jonilson, ele que tá no berço, toda a galera que veio lá de Vigia. Alô, nego, um abraço pra você também. Valeu, nego, tá no pop. Ei, de Marabá, todo assim, todo cheio de pra que isso. Tá cheio também, né? Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar nada. Alô, Rose! Libera pros caras aí, Rose. Eu não entendi nada. Rodrigo e a sua negona. Lindona. Alô, Rodrigo e a Lindona. Tá no pop. Pop som. Equipe de foto G3. Você bate sua foto, revela na hora. Com meu amigo Genivaldo. Alô, Júnior Coelho. Bora, Márcio Branco. Você não quer, não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te conquistar. Arame da TV, Maicon, me saludo, Jorge DNA. É uma fase, vai. O Barão tá por ali. O Clebinho Melo. Ei, família Mirissal! Com a gente, valeu! Alô, Kleber! E o empresário Fabinho! Assim que é marcante, ó! Vai, vai! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu. Sonhei de Nelson, vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu. Sonhei de Nelson, vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe negro vai tocar. É uma emoção, uma flor. Homem da equipe de segurança, vamos dar um chega aí no banheiro das mulheres. Eu escuto, sinto o povo estremecer. Dá pra averiguar uma situação aí, viu, segurança? Sinto por você, um jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz. Alô, Preto Brumonde! O Nego? Ah, tá, agora. Prazerzaço, DJ Jaderson. Daqui, eu gosto de abraçar o cara pessoalmente. Inclusive, Dorginho. E aí? O Nego Brumonde tá aqui com a gente, lá de Vigia, né? Falando em Vigia, domingo dia... Domingo dia 5 vamos estar na série Gamprache Uruitá. Do Uruitá em Vigia. Barão Vermelho. Isso, Fruto Sensual. E o Pop Som. E o som do momento. Pop Som. E na sexta-feira, dia 3, Rosinho. Em São Caetano de Olivelas, no aniversário do DJ Sabe o Show. No sábado, dia 4, vamos lá em Santarém Novo, na terra do meu pai. Budelo. Isso mesmo. O jantar tá preparado, viu, maestro? Daiane, Paulo de Tureira, meu parceiro Will, que é o Marcelinho. Esse moleque jogou na seleção do Tauá comigo, daquele Marcelinho. É época que a gente tira o gênio, vou, Gostinho. Gostinho, vem cá, Gostinho. Para de olhar pra mim. Não, tu vai ter que olhar aqui pra trás, aqui. Ela está me filmando. Marcelinho, seleção do Taúa era ou não era? Ah, olha o físico dele, ó. Eu não tenho culpa. Eu continuo mesmo. Magrinho, baixinho e gostoso. E ruim. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Olha, Nildo! Cara simples como eu. E aí, Lucinho! Vai se ligar. DJ Lucinho! Domingo, dia 4 de dezembro, DJ Fábio no Matidão, dia 3, lá em Santa Rosa. Quero nem saber que cor é a zebra. Pelo jeito do seu gingar. Se é preta de lista branca, branca de lista preta, sei que eu tô lá. Deve estar percebendo. Vou voltar pra minha cidade, logo, logo. Tô voltando pra minha cidade, viu, Lucinho? Bora, vai! Já tentei dizer só expressando com o olhar, mas não adiantou não, você não conseguiu decifrar. Como é que é? O que eu quis dizer? Bora, Alessandro, Isabela, esse tá ali de boa! Vai! Meu bem, não posso lhe ouvir agora, nem escutar o que você... E o Pitbull? Não joga nada! Não perca seu tempo falando besteiras, eu tenho mais o que fazer. Vou sair para o novíssimo Tupinambá, ver o Altamira volante de o Tonini e o Wesley a tocar. Essa música assim tão especial, que toca no fundo do meu coração. Até que essa voz não me é estranha e demonstra tanta paixão. Luciano da Didas e toda a galera de Marituba. Valeu, Luciano! Eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais. Alô, Fabrício Mineiro! Chega mais perto. Inclusive esteve a cada com a gente lá em Curuçá, meu irmão. Esse moleque é nosso, não tem. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Abençoa o Alô, segurança, não chega aqui, rapidola. Me diga não. Aqui com a bolsa é no nosso comando. Vem pra mim. Alô, segurança. Se repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Pode, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Só pra se inteirar dos fatos aí. Arame da TF, tu é velha guarda, tu se lembra, vai, vai. Passeando no Oriente, um magadinho eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Complexo Bombar. Pop Som. Alô, para esse, alô, Edilson. Ela veio do Talibã, era filha do Pilab. Adorava um homem bom, eu só queria um Jade. Vou chegar no Zé Corredado, te prepara, estéreo! Barão de Marituba! Errado ali, babá, eu te babá. Sei, e não... Empresário Barão, olha o Artêmio! Artêmio, sai daí, vai pra ali! Amanda Pitbull, o Barão, a primeira dama! Um abraço! Manuel Everton! E o gordinho dos mercenários! Foi descobrindo, ela é puro silicone! Carinho, ela me dava tortura com seu corpinho de elefante, seu cheirinho de loucura. Você tá com pena dela, então vem pro meu lugar. Vou fugir desse dragão, pro Brasil eu vou voltar. Banda. Pop som, pop som. Pop som. Pop, pop, pop som. Já, já tem extra. É o pop som que agora vai tocar. Agita a galera e faz você dançar. Tindo no embalo, basta popão. É o pop som que tá no seu coração. Pop som, pop som. E o garçom. Pop, pop, pop som. O castanhal, o castanhal. Pop som, pop som. E a Vanessa. Pop, pop, pop som. Bora, DNA. O Michael absoluto. Isso eu dançava, que era uma beleza, Bruno da Vilma. Cadê ele? Bora, Jobson! É tudão. Alô, Xê de Marituba. Marquinho dos Bobinos de Orelha. O Águia da Amazônia. Segura! Ah, eu quero ver você ficar parado. Quando ver o Rubinete tocar. Quem não dançou agora vai dançar. O seu potente que é de arrasar. Comanda o fenômeno, é do Genialo. Com a banda Peter, vem dançar. Toda vida é só. arrasta povo do Pará. Fabinho! Da onde? Da onde? Aqui no Pop Som. Toda a minha equipe dos acorrentados, Davidson. É a segunda parte do aniversário deles. Com quem? Com quem? Com quem? Pop Som! Olha o hino! É o hino dos acorrentados! Pop Som. Acorrentados, todo Pop Som. Para meu parceiro Artemio. Dança, acorrentados. Empresário Barão, Pichibu. Tá aqui com a gente, Maico Absoluto. Acorrentados. Quanto tempo, hein, Barão? Sempre vai ter um pra nos representar. Cheguei pra ficar, cheguei para balar. Aí tu me dá cara torta, né? Não. Hein, Bruno da Vilma? De me movimentar. Alô, Bruno da Vilma! Eu danço com emoção, com muita vibração. Eu visto minha com uma empolgação, é o fã-clube que para. Vai consagrar acorrentados pelo. Bora, acorrentados! Acorrentados pelo Pop Som, pelo som, pelo pop. Acorrentados, acorrentados do Pop Som. É, pra dançar, acorrentados. Há quase 30 anos do lado da empresa mais famosa e mais forte do Brasil. Pop Som! Vai, vai, vai, vai, vai! Por aqui, detonando literalmente as melhores pra galera curtir aqui no Giro Nesse e recebendo com muito carinho todo mundo que veio e vem marcando presença aqui no show do Águia, viu, Jaderson? Detone por aí que já já a gente chega e assume juntinho com você e o Fábio, garoto! Em companhia do meu grande parceiro Luciano daqui das galera de Marituba. Valeu pelo carinho. Anderson. Pra te encontrar, se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua até o Gabriel. Bem. Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de... Eu era uma menina. Sorry, I have a detail for you. Everything is on the table. Agora. The book is on the table. Table, table. The dog is on the table. Bora que o maestro tá chegando! Table. The cat is on the table. Table, table. The chicken is on the table. Table, table. Maluca, bota a mão no joelho e vai tremer na bunda.